confirma a altitude que avistou? Avistou a 1200. Sente livre pouso, pista 28, vento 230 graus com 0 nós. De pouso no 765. Bom, 765, seu celular foi 02, poderia confirmar as condições da pista? Contra o seco, ainda uma olhada. No primeiro terço tá bem seco aqui, mas dá pra eu considerar a pista seca. Sente então, livra a primeira esquerda, próxima esquerda, taxi delta, chama o solo 121, décimo 9. 219, positivo. Um pouquinho pra fora, assim, de 3 metros pra cada lado, onde o asfalto foi feito, o remendo aqui, tem poços d'água, só isso aí, mas a área de toque está seca. Sente então, a área de toque seca nas laterais com poças d'água, é isso? Positivo, onde tem o remendo do asfalto novo ali. Sente, obrigado pela informação, só um dos 1.9. 2.9, obrigado. Solo, boa tarde, jogou o no 765, livrou na escuta. O no 765, boa tarde. Pessoal do táxi Alfa Juliette 504. Alfa Juliette 504. Trip 5490, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Trip 5490. Boa tarde. Boa tarde. O 1260 autorizado Recife, nível 390, pela Uber Whisky 58. Decola da 28 com curva direita, saída Aron, tração Melim. Controle 119.8, transponder 5437. autorizado 390 para Recife, Upper Whisky 58, decola da 28, curva direita, saída Aron, transom Belim. Controle 198-5437, transponder. Voo no 260. Voo no 260, informação adicional. Pós-decolagem, manter pro até 3 mil pés. Pós-decolagem, pro até 3 mil pés. Voo no 260. Voo no 260, correto, reporte para posicionamento. Reportar. Aquilo da outra, prossiga. Aquilo da outra, a gente, nós não temos o plano. A sala S informou que enviou um novo plano para o centro e está esperando. Está aguardando chegar lá para poder pegar autorização com o mesmo. Controle, boa tarde, vai ser o TAM 3196, informação copiada, é a Tango. 3196, desse mantém ao nível 060, chegada CARI. Gente, para o 60 na CARI, confirme se a senhora pista operando em toda a sua extensão. Estimativo. Gente, 3196, desce para 060 na CARI, a descida. Passe aquilo Delta para cópia. Serra aquilo Delta autorizado para Rio de Janeiro, nível 400, pela Eber Zulu 14. Decola da. Serra aquilo Delta desconsidere. Confirme pista que decola, pato que se encontra. Aquilo Delta decola da 28, senhor? Decola da 17. Gente, confia em empate? Isso é aquilo Delta autorizado Rio de Janeiro, nível 400. Eber Zulu 14, decola da 17 com curva à direita, saída Golem, transição Eval, após direto Crate. Controle 1 no 8, desce. Controle 1119-8, transponda 5443. Passe a Kilo Delta, destino Serra Bravo, Romeu Juliette. Serra Bravo, Romeu Juliette. A gente podia confirmar a parte que se encontra pessoas a bordo? Encontra na base, na direção geral, 04 a bordo. Serra Kilo Delta para acionamento, táxi chame em torre, 1 no 8, 3. Solo, Bono 260, na posição 3, para pushback, acionamento. Bono 260, autorizado, puxa, acionar, reporta para táxi. Reportará para táxi, 1260. Temperatura 2,6. Mike Eco, Juliette. Serviço radar encerrado, chame agora o controle Léos, frequência 120.1. Para táxi do Bono 260 com 76 a bordo, 3 horas e 20, alternando Porto Alegre. Sou 1260, autorizado táxi Alfa, correção, Índia Alfa, ponto espera da Golf, chamar a torre, 1 no 8, 3, quem negar, 1 no 0, 1 no 3. Ajustado 1013, livre táxi via Índia Alfa e Golf, ponto espera da Golf, torre 383, Bono 260. Bravo, controle. Prossiga. Tá mantendo 5.000. Afirmativo. Tem condições de prosseguir para 2.000 pés? Afirmativo. Quem informa será ultrapassado por um Airbus sob sua aeronave. Foxtrot, Golf Bravo, ciente. 2196, forma o tráfego à frente. Tá 5 milhas, cruzando 50 em descida. Frente do tráfego, tá 3196, cruza 85 para o 60. Gente, pode prosseguir na proa de Usan, aguarde para descida. Gente, na proa de Usan, o tá 3816, 9 meses. Confirmando que modulou para a torre. Direcionamento, reporte táxi. Três um nove meia autorizado até o 50. 50 tá 3196. Ruta 3196. Ok, prossigo agora para 4000, ajustado B13. Sente para 4000, 1013, Ruta 3196. Golf Bravo ao atingir 2000, reduza para 180. Ok, só para o ciente. Ao atingir 2000, reduzirá para 180. 0013. Prisão 96, prossiga para 2000 pés, autorizado a final do ILS. Sente para 2000 pés, confirmando o ILS da 128? Afirmativo, ILS Zulu. Afirmativo, então desce para 2000 no Zulu, UTA 3196. Salvador, o gol 1777. Gol 1777, solo, prossiga. Gentileza 340, Porto Seguro. Cheque ligado, pronto. Seguro, não tenho seu plano. Vou entrar em contato com o centro. Uma ativa na saída seria qual? Aí seria Goleval direto pro seguro. Goleval direto, ativo. Também 60 a Lima tem cabeceira 28. A Lima tem na pista 28. Gol no 260. Alô, bom dia, o Cardeal 61. Cardeal 61, bom dia. Só por cima. 61 com 4 a bordo, com instrumento para Santa Cruz, nível 080. Para autorização. Gente, nível 080, Santa Cruz, aguarde para a cópia. Aguardando. O Cardeal 61 informa que tem condições de aguardar acionado, ok? Papa Século Delta na saída Gole da Val. Serra Kilo Delta, contato radar suba ao 400. Acessão 400 Kilo Delta. 260 livre decolagem, pista 28, vento 250 graus com 12 nós. Livre decolagem na 28, gol na 260. Serra Kilo Delta decolou de Salvador 221 no controle 119.8. 8-3. Obrigado. Fox Golf Bravo autorizado, final LS. Inicie redução para aproximação e forma estabilizada. Fox, Bravo Ciente, reportando a estabilizada. Controle, o técnico já solicita desvio à esquerda, 25 graus. Ciente. Bom dia, boa tarde, bom dia ainda, o 3190, confirmado 3196 da TEM, baixo travado. 3196, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste 10 no 3, reporte baixada travada, visual com campo. Tem que estar visual, senhor, embaixo travado, 3196 da TEM. Baixo travado, outra 3196, visual com a cabeceira 28. Santa 3196, livre pouso, pista 28, vento 280 graus com 08 nós. Autorizado, pouso na 28, outra 3196. Bruno 260, decola de Salvador aos 22, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, voo no 260. Obrigado, boa tarde. Salvador, gol. 1-2-6-0, bom dia. 260, contato sobre 390. Livre ascensão 390, gol 1-2-6-0. Já o meu uno pra cópia. Localizador Golf Bravo. Afirmativo. Torre agora 18-3. Fox, Bravo Ciente, Torre Salvador 1-9-3. Torre Salvador, Papatango, Fox Golf Bravo na aproximação final da 28, trem baixado, travado, visual com a pista. Gente, vai bater o Fox Trot Golf Bravo, quanto na aproximação, número 2, informa o Airbus Etan sua frente como número 1. Ajuste no 0 no 3, quanto na aproximação, aguardando a pista livre. Fox, Bravo Ciente. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, você é 9354. 9354, bom dia, sem identificação, na proa de pit, desce para 2 mil pés, ajustado 1013. Na proa de pit, descendo para 2 mil, está 9354. 3196 no solo 24 e livre à esquerda, chama o solo 21, décimo 9. Esquerda 29396. Solta 3196 de branco. 3196, prezado táxi Alfa, quilo, pátio 3. Para, pátio principal para o gate 01. Alfa, Kilo, principal gate 1, Santa 3196. Santa 3196, Alfa, Kilo, pátio 3, pós pátio 1, gate 01. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, para o gate 1, Santa 3196. Frequência 1288. 360, 1288, obrigado. Sol Salvador, Cardeal 61, informa que está estacionado e pronto, ok? Cardeal 61, tá pronto, é copo? Tá firmo. Cardeal 61, autorizado para Santa Cruz, nível 100, negativo 080, pela Golf 677, decolada 28 com curva à esquerda. Saída Coral, controle 119.8, transponda 5430. Autorizado, plano para Santa Cruz, nível 100, correto, Golf 677, saída curva esquerda, saída Coral, controle 198, aciona 5438. Cardeal 615430. Informo que deverá manter proa até 3 mil pés após a decolagem. Manter a proa até 3 mil pés, corrigindo 5430, Cardeal 61. Cardeal 61, correto. Autorizado táxi no, na Hotel Chame Torre para ingresso na pista. 118, décimo ao 3. Quem negar, 1013. Hotel Chame Torre para cruzamento da pista. 1183. Foxtrot, Golf Bravo, seu solo foi 27, livre à esquerda, chama o solo, 121, decimal 9. Aquilo que vai ser, pra quanto? Ciente da Tango, autorização pra Siri no 040. Aquilo que vai ser, autorizado Siri nível 040. Plano Yankee. Radial de saída 235 até 04 milhas. Decola da 107 com curva a... Correção, decola da 107 com curva à direita. Controle 119.8, transponda 5442. Aguarde para a aproximação da saída. Aquilo que vai ser, conforme decola da 107 com curva à direita, aguarda a saída, o transponder é o 5442 e o controle 198, aquilo que vai ser, para seguir no 040. Fox Golf Bravo, autorizado, confirme empate, senhor. Tango Fox Golf Bravo, três ataques Alfa Kilo, Pato 3. Cardeal 61, estou confirmando. Mantenha-se na escuta, reporte para cruzamento da 197. 61, reporta lá para o cruzamento da pista. Cardeal 61 para o cruzamento. Cardeal 61 autorizado cruzamento e táxi a Delta Alfa no ponto de espera da Golf Chame Torre, 118 acima 3. Autorizado cruzamento via a posta, segue via Delta Alfa, chama no ponto de espera da Golf 61. Solo, Kilo Quebec Sierra,